Aí, com a mão pra cima aí. Quero ouvir. Todo mundo com a mão pra cima. Que não pode sair daqui sem rolar aquele som. Não. Tipo assim, tipo assim. É tipo assim. Como? Mão pra cima aí, todo mundo aí com a mão pra cima. Eu quero ver. Tique, eu quero tique. Ver. Então, a parada vai ser assim, ó. Tique. Pra vocês, W Gui, Márcio, DJ Chocolate. Agora eu quero que vocês me ajudem a cantar a parada assim, ó. Tique, tique. Tipo assim. Tique, tique. Tipo assim. Tique, tique. Tipo assim. Tique, tique. Tipo assim. Tique, tique. Tipo assim. E aí, tique, tique. Tipo assim. Tipo assim. Como é que é? Tipo assim, ó, DJ Chocolate. Então... Ela vem! Ha, ha. A EDF! Tira o pé do chão! Tique, tique, tipo assim! Tique, tique, tipo assim! Tique, tique, tipo assim! Tique, tique, tipo assim! Tique, tique, tipo assim! Tique, tique, tipo assim! Tique, tique, tipo assim! Tique, tique, tipo assim! Nasceu para brilhar, agora vive nas trevas! Nasceu para reinar, agora vive nas chamas eternas! Foi treinado para ter adorador eterno, mas só que agora viverá na escuridão do inferno. Era o grande, o poderoso Lucifer. No inferno é só mais um maldito verme a morrer. Seu poder como lixo resumido a nada. Sem moral, derrotado e de cabeça baixa. Com sua lábia diabólica persuadiu a terça parte dos anjos. Como demônio, tô expulso a esse mesmo instante. Agora veio do inferno, sua nova vida. Por isso eu sou demônio e nada, tique tique fez pra, tique tique fica, tique tique campanha. Maldito agora morra do império da chama. Agora morre mundícia, sua bula pra você. Tique tique, tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique. Tipo assim, o sangue de Deus. Tipo assim, tique tique, tipo assim. O meu Deus é bem mais forte do que qualquer arma. O meu Deus é Jeová, o poderoso Senhor que nos guarda. A grande nuvem de fogo passa pelo deserto. Quem fez foi dez passar por terra, tem que o mar aberto. E a lava que destruiu Sodoma e Gomorra. O Lulinho derrubou um gigante de boa. E tem jogados na fornalha quando foram vistos. Torião na copa dos leões, não foi destruído. E o cabeludo que no braço derrubou a nação. E Josué Jericó pôs a muralha no chão. Quem foi que fez o sol? Quem foi que fez a lua? Quem mudou a minha vida vai mudar a sua. Eu luto pelos que não tem coragem de vencer. Quem sabe o problema é só compreender. Que a melhor dádiva de Deus é a liberdade. Que a melhor tática do inferno é a criminalidade. Tique, tique, tipo assim. Tique, tique, tipo assim. O sangue de Deus, tipo assim. Tique, tique, tipo assim. Tique, tique, tipo assim. Tique, tique, tipo assim. Tique, tique, tipo assim. Tique, tique, tipo assim. A minha rima tem no chão. Minha base é como a lava do vulcão. Balança você, vai de corro. Esse veste, reveste. No peso da fúria, desgaste. Você vai ver que o inferno desce. Jesus Cristo veio ao mundo, o inferno vai cair. Jesus Cristo morreu, o inferno vai cair. Só que ele ressuscitou, o inferno vai cair. Pisou na cara do diabo, o inferno vai cair. Cai, cai, cai, todo o poder da cela. Cai, cai, cai, a minha fé você não leva. Minha fé você não leva. Enviado por Jeová pra vencer Satanás e as coisas que ele faz. O diabo vem, é tipo uma muriçoca. Fica o tempo todo te zoando na cola, só querendo chupar o seu sangue. Não deveja pra ele, irmão, nem um instante. Não sabe ele que vai ser esmagado pelo meu Senhor. Não sabe ele que o tempo dele já chegou. Então, tique, tique, tipo assim. Tique, tique, tipo assim. tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, botei tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Mais alto, tique tique. Tipo assim, quero ouvir tique tique. Tipo assim, já é tique tique. Tipo assim, tique tique. Tipo assim, pra Deus tique tique. Tipo assim, louvando tique tique. Já é tique tique. Tipo assim, então tique tique. Então, tipo assim. Aí Ed Blue esteve aqui. É isso aí, Ed 23. Deixou seu recado. Fiquem todos na paz. Valeu. Eu quero valeu, ouvir paz. Barulho aí! Eu quero ouvir barulho aí! Aham. Uhum.